mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Aqui começa mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 103. Cá estamos em mais uma noite, em todo o país, nesta rede de emissoras que difundem o Ao Canto da Lua todas as semanas. Mais uma hora de rádio com canções que falam de amor, como sempre, na sua estação preferida. Hoje a abrir com um dos seus novos temas, Tony Carreira traz-nos Não Queiras Voltar Para Mim. Tenha uma boa noite, venha daí connosco. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Talvez por saudade do que eu era, mas depois de te perder e viver para te esperar, não vais encontrar quem estás à espera. Sou uma sombra que anda por aqui, vazio do que tu levaste. Estou sem forças para te amar, sem vontade para sorrir. Deixa-me ficar como deixaste. Não queiras voltar para mim. Já não tens. Pus na minha vida a que tu levaste um dia que não volta mais nem por te amar. Não queiras voltar para mim. Já não faço mais ninguém feliz, porque em nada sou o mesmo. Amor, hoje eu te peço, não queiras voltar para mim. Hoje sei que pensas em nós dois, talvez porque vês o que não viste. Só que em nada estou igual, sou um resto do que eu fui. Até o meu sorriso hoje é triste. Não queiras voltar para mim. Já não tenho nada mais para dar. Não propus na minha vida a que tu levaste um dia. Não volto mais nem por te amar. Não queiras voltar para mim. Já não faço mais ninguém feliz, porque nada sou o mesmo. Por amor hoje eu te peço.

Aqui está uma grande recordação que ouvimos nos últimos minutos no Ao Canto da Lua com os Hearts e este All I Wanna Do Is Make Love To You. Lá atrás também ouvimos os sons de Pedro Abrunhosa com o seu mais recente trabalho, o tema Voamos em Contramão. Não se esqueça que daqui a pouco e na segunda parte vamos voltar à nossa agenda semanal, como é habitual no Ao Canto da Lua. Antes temos a nossa efeméride. Efeméride semanal. E na nossa efeméride semanal hoje falamos do Dia Mundial do Braille, que se assinala a 4 de janeiro. Com o objetivo de despertar a atenção da sociedade para os problemas dos cidadãos invisuais, celebra-se no dia 4 de janeiro o Dia Mundial do Braille. O método de Braille, inventado por Louis Braille, veio permitir aos invisuais o desenvolvimento de um vasto número de atividades. Louis Braille, que ficou cego aos 3 anos de idade, faleceu em Paris aos 43 anos de idade, em 1852. Foi professor e compositor, compôs livros para facilitar o ensino e elaborou com Foucault um novo alfabeto para cegos, também aplicado à música, à cenografia e ao cálculo, modificando preponderadamente a educação dos mesmos. A Iris Inclusiva, a Associação de Cegos e Ambliupes, assinala assim, desta forma, no Ao Canto da Lua, este mesmo dia. Comunicar é um direito que assiste a todos os cidadãos. Eu quero acesso à informação. Eu acho que o mundo é para todos. Eu sonho com uma sociedade mais inclusiva, onde todos sejam cidadãos de pleno direito. Eu gostava que todos pudessem comunicar com todos. O acesso à cultura e à educação deve ser universal. Somos todos mais iguais do que diferentes. A 4 de janeiro, assinala-se o Dia Mundial do Braille. A Iris Inclusiva lembra a data, para que o esquecimento não levante barreiras. Dia Mundial do Braille, que se assinala 4 de janeiro, hoje também com destaque no Ao Canto da Lua. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. E já sabe que é no Ao Canto da Lua que escuta as mais belas canções de amor. Por isso mesmo, aí está mais uma nova. Chama-se Não Tenhas Pena de Mim. A voz é de Leandro, é o seu novo single. Nem te vou acordar. Sonhos com quem já não sou. Para não veres minha dor, vou-me embora sem morar. Talvez volte a ligar só para dizer-te como estou. Vou dizer que estou bem, que por ti já me chamo. Até vou inventar que também já te esqueci. Vou falar-te de alguém quando és tu que ainda. E antes de desligar, digo a mentir que sou feliz. Não tenhas pena de mim, o meu castigo, o meu sofrimento. Eu sobrevivo morrendo por dentro. E até quem sabe estou melhor assim. Não tenhas pena de mim, da minha mágoa, cor da minha ferida. acordado, sonhos com quem já não sou. Para não veres minha dor, vou-me embora sem morar. Talvez volte a ligar só para dizer-te como estou. Eu sobrevivo morrendo por dentro. E até quem sabe estou melhor assim. Não tenhas pena de mim, a minha mágoa, a cor da minha ferida. Se eu tenho vida ou não tenho vida, quando a verdade nem quiseste ouvir. Não tenhas pena. Mas um dia a gente se cruzar e vires uma lágrima cair, é felicidade, nada mais. Não tenhas pena de mim. Não tenhas pena de mim. O meu castigo do meu sofrimento, eu sou. Dizem que vai chover, mas eu sei que irá nevar. Tudo o que tenho a perder é o tempo que eu levar a ser um dia o teu Natal. Há tão pouco que te quero já. Fiquei sem nada e não vou dormir. A lua cheia até parece má. És tu quem vai fazer-me sorrir. És tu quem vai fazer-me gritar. Teu Natal e ser. vai chover, mas eu sei que irá nevar e ser um dia o teu Natal. Aqui está a música de Miguel Ângelo, chama-se O Teu Natal, também a passar pelo Ao Canto da Lua nesta emissão número 103. Saiba que estamos no Facebook, se ainda não colocou gosto na nossa página, então está sempre a tempo de o fazer. Certamente um amigo seu já o fez, e se você o fizer, vai a partir deste momento também ficar a par de todas as novidades que lançamos todas as semanas na nossa página. Visite também desde já o nosso site, estamos em www.aucantodalua.com. lua.pt.vu. Pode nos enviar também uma mensagem sempre que queira. Já a seguir, há mais música para ouvir com Alberto Índio. É também o seu novo single. Vamos ouvir o tema Quero Te Dizer. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Da Lua, Programa Nacional de Rádio. Sem olhar para mim, que ficou mais uma história sem princípio nem fim. És o quadro que sempre quis pintar, mas não te dei a cor nem o que podia dar. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tem. Quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só para mim. Já gastei o silêncio, as palavras e o tempo a pensar na razão que me levou àquele lugar. A verdade é um espelho que nunca quebrei, como a chuva no teu rosto quando te abracei. Há um piano de um hotel e uma canção, cheiro que tem em mim e guardo na minha mão. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só por tudo que disseste sem olhar para mim. Que ficou mais uma história sem princípio nem fim. Sem dúvida, uma grande balada esta que acabámos de escutar. É também um dos temas que tem estado em destaque no Ao Canto da Lua nas últimas emissões. Chama-se Quero-te Dizer, a voz de Alberto Índio, este tema que faz parte do seu mais recente trabalho. E nunca se esqueça que na vida você vai perceber que há um propósito para todos que encontrar. Alguns vão testá-lo, alguns vão usá-lo, outros vão lhe ensinar. Mas o importante são os que fazem o melhor para si, que o respeitam e que o aceitam como você é. Esses são os que valem a pena manter por perto. Thank you. everything I do. Ora, aí está mais uma grande canção para recordar também nesta noite com o canadiano Bryan Adams, este seu clássico, talvez o seu mais conhecido cartão de visita, Everything I do it for you, nos últimos minutos. Partimos agora para a nossa habitual agenda semanal. Agenda semanal. Começamos pelo Norte. Em Braga, pode ver Quest a 31 de Janeiro às 21h30 no Teatro Circo. A entrada custa 7€. Já em Torre de Moncorvo, há cinema para ver com o filme Os Substitutos. É quinta-feira, 7 de Janeiro às 21h30. No Porto, há concerto para ver com Gisela João a 22 de Janeiro às 21h30 na Casa da Música do Porto. O preço de entrada são 15€. Já em Lamego vai estar Camané, a 22 de Fevereiro. É para colocar desde já na sua agenda. É um espetáculo que acontece no Teatro Ribeiro Conceição às 21h30. Em Águeda há para ver também Camané, mas a 10 de Janeiro às 21h30 no Cineteatro de São Pedro de Águeda. Já em Coimbra, Noisurf, a 24 de Janeiro no Teatro Académico de Gil Vicente. É às 21h30 este concerto. Em Porto Alegre há para ver Dina Valério a 1 de Fevereiro no Centro de Artes do Espetáculo. O preço de entrada varia entre os 6 e os 8€. Em Torres Novas veja o concerto com The Neverminding Bastards, é no dia 25 de Janeiro, às 23h30, no Teatro Virgínia de Torres Novas. Em Estremoz, veja até 26 de Janeiro a exposição de Paulo Correia. Nesta mostra, pode ver uma série de trabalhos que resultam da ambivalência profissão, fotografia livre, fazendo incursões em diversas temáticas que abrangem o seu ambiente profissional e pessoal. Já em Lisboa, marcado está esse concerto para 10 de Janeiro com a Mafalda Veiga no Centro Cultural de Belém, às 21h. As entradas variam entre os 15 e os 25€. Em Setúbal, veja Zé Perdigão e Sons Ibéricos a 10 de Janeiro. É no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal. A entrada custa 13€. Em Évora, pode ver a exposição Presépios de Luís Alenquer, uma exposição que está patente no Palácio Dom Manuel, até ao dia 8 de Janeiro. Em Beja, veja o espetáculo com Camané no dia 11 de Janeiro, no Teatro Pax Júlia. A entrada custa 10€. Em Faro, vai atuar Pedro Abrunhosa a 31 de Janeiro, no Teatro das Figuras de Faro. Em Ponta Delgada, pode ver a Naifa a 22 de Fevereiro, às 21h30, no Teatro Miquelense de Ponta Delgada. A entrada custa 10€. E, finalmente, na Madeira, acontece, até ao dia 30 de Janeiro, o primeiro Simpósio Internacional de História, Cultura e Ciência da Madeira, a decorrer, então, neste mesmo dia, durante este mês de Janeiro, no âmbito do projeto de elaboração do Dicionário Enciclopédico de História da Madeira. São estas as sugestões que lhe deixamos neste início de ano. Aproveite-as da melhor maneira. Agenda semanal. E depois das nossas sugestões, à altura de voltarmos à música, agora para ouvirmos a música de Paulo Ribeiro, o seu novo trabalho, vamos ouvir então este Meu Presente És Tu. Fecho os olhos e fico imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos o amor que eu tanto quis, que sempre sonhei, que roubou o meu mundo. E agora, o que vai ser de mim? Não quero pensar como vai ser. Um dia dos namorados, o que é que eu vou fazer? Se tu estás longe de mim, vou ficar aqui sozinho, com vontade de te ter. meu aniversário. Com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e a solidão que fiquem na porta fora. Eu quero ter o teu abraço nessa noite especial. Tem fim. É. Existe sempre uma chance para recomeçar. E o amor pulsa nos nossos corações e faz a gente lembrar o que eu mais desejo. Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e a solidão que fiquem da porta fora. Eu quero ter o teu abraço nessa noite especial de Natal. Ah, eu quero ver crianças como o Pai Natal. Certeza que o amor não tem fim. Ao canto da lua, as melhores baladas. Teu olhar distante, vejo que já me perdi. És um livro aberto que nunca li. Olha para mim. Palavras não há para dizer o que sinto por ti. Por onde fores irei contigo, onde estiveres vou estar junto a ti, sempre a te amar. abraçar. Oh, oh, oh, oh. Sempre para te amar. Onde fosse contigo? Onde este Deus vou estar junto a ti? Sempre para te amar. Ora, aqui está uma que já não passava há algum tempo também no Ao Canto da Lua, e como é sempre bom recordar também estas grandes baladas. Chama-se Sempre Para Te Amar. Recordamos aqui este projeto nacional, o Império dos Sentados, também no Ao Canto da Lua de hoje. Resta-me agradecer a si, como sempre, ter estado desse lado ao longo desta hora de rádio, a escutar o melhor da música romântica. Já sabe que de hoje a 8 dias regressamos, como sempre, neste sítio do costume, à mesma hora. Muito obrigado pela sua companhia aí desse lado, e para o final deixo-lhe a música de Joana com o tema Amanhã Talvez. Tenha uma boa semana, boa noite e até de hoje a 8 dias. Ao canto da lua, ao canto da lua. De fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge e não vê que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez. O amor que a gente fez. Só mais uma vez. Amanhã talvez. Só mais uma vez.